No próximo Oriente, o paraíso é um jardim atravessado por um rio. No próximo Oriente, uma orquestra de nuvens lentamente passando. viagem, sempre à procura de um Oriente para lá do Oriente. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miúdo Pinto, com a música e os sons de Uná, Tangerine Dream, Seiga Nono, Carlos Maria Trindade e ainda Baby and Sean Lee. The Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. England. London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening.